Mr. Music Man, may I have a fanfare, please? À sexta-feira, a partir das 23 horas, na Rádio UFSCar, Orelha Extra. That's not a fanfare. Com Fernando Cabrita. Olá, este é o princípio das duas horas habituais de Orelha Extra. Sintam-se bem acolhidos aí de esse lado. Hey, little kid, that I saw at the bus stop one day. It was nearly midnight in Honolulu. We were waiting for the shuttle to take us to the aeroplane. When your mother said... Your mother said, like I couldn't hear her. She said, get the fuck away from me. Why don't you ever shut up? Get the fuck away from me. Oh, oh. Well, I just wanna say that it happened. 'Cause one day when you ask yourself, did it really happen? You won't believe it, but yes it did. And I'm sorry, and I'm sorry 'cause it happens every day. They won't believe you when you tell them. They won't believe you when you say, my mother, she did not love me. My mother, she did not love me. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Some days you feel like a cartoon, and people will rush to make excuses for you. You'll hear yourself complain. But don't you ever shut up, please. Can't have your say, 'cause I still love you, even if I don't see you again. Havendo novo disco da fantástica Nicole Case, nem poderíamos começar mais duas horas de orelha extra de outra forma. Chama-se The Worse Things Get, The Harder I Fight, The Harder I Fight, The More I Love You. E ficámos logo com dois temas no início desta primeira hora de orelha extra. Foram eles Wild Creatures e Nearly Midnight, ou melhor, Nearly Midnight, Honolulu. Porque estamos... Ficamos novamente acompanhados da boa música, esperemos que alguma dela vá surgindo por aqui durante estes 120 minutos e que seja do vosso agrado, é por isso que aqui estamos. Os seguintes já são habituais aqui do sítio, a histórica DX, acompanhada pela fantástica secção de metais Brass and Bones. O álbum é obviamente Enormous Door. We'll be right back. histórica formação holandesa DX, aqui em quarteto, e quarteto composto por Andy Moore, Terry Hassels, Arnold de Boer e Catherine Bornfeld, e como dissemos, acompanhada por um all-star de música jazz, tudo em metais, no caso Mads Gustafsson, Ken van der Mark, Walter Yerbos e Roy Pace. O álbum, como sabem, chama-se Enormous Door. A escolha para hoje recaiu em Our Leaky Homes. E temos também uma bela surpresa que nos chegou. É um trio liderado por Mac McNeely, ele que é baterista nos históricos Jesus Lizard. Porque há apenas voz, baixo e bateria. O álbum é homónimo e a banda dá pelo nome de Flom Edgar. Vamos ouvir o tema inicial, chama-se Damned If You Do, Damned If You Do It A Lot. Hard time for such a cartoon. Outside his prime time, he took the harpoons of critics in September, and he was gone before November. To Madison, but he was no contender, another hopeful seeking tenure. from the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't Orelha Extra, spreading the gospel around here. Radio Freedom. Thus I came to the days of the resistance, without knowing anything except style. It was a style all of light, a memorable consciousness of sun. It could never fade, even for an instant. É o quinto álbum na carreira dos nova-iorquinos Barbés, eles que bem recentemente atuaram em Portugal no Festival de Músicas do Mundo de Sines. Este disco presta homenagem à resistência italiana durante a ocupação nazi em Roma, durante a Segunda Guerra Mundial. Tem por aqui poemas de Pier Paolo Pasolini ou mesmo Alfonso Gatto, e daí o título do disco, chama-se Bella Ciao. Ouvimos um tema, eles têm todos, exceto aquele que dá o título ao disco, têm todos os nomes em hebraico. Este chama-se Et Share Ratzon. Esta ainda a primeira hora de Orelha Extra, com a apresentação de Fernando Cabrita, e continuamos com a nossa recuperação. Por aqui, os britânicos McCarthy. a compilação That's All Very Well But. Yeah. dos inesquecíveis McCartney, que iniciaram carreira cerca de 1985, eram liderados por Malcolm Madden e tinham por lá também Tim Gain, que depois do final da banda, por volta de 1991, formou com a sua namorada, Letitia Sadier, os Stereo Lab, em recuperação na Interzona, a compilação editada pela Cherry Red em 1996, de título That's All Very Well, But, ouvimos três temas, The Funeral, We Are All Bourgeois Now e Anti-Nature, McCartney. Bring flower five. E nós por aqui apostamos em quase tudo o que venha dos lados da dupla Foreign Exchange. No caso, o disco sai através da editora Foreign Exchange Music. Pertence a Lorenzo Ferguson, que assina enquanto Zó, com ponto de exclamação no fim. Chama-se Man Made. Estreámos o mesmo por aqui com Count to Five, com participação vocal de Gwen Bunn. Nossos heróis, este Richard Thompson, seu último trabalho Electric e por aqui Straight and Narrow. E voltamos de novo à compilação acabada de sair através da Gekophonic Audio Systems, a editora do britânico Ian Hodgson, o homem por detrás de Moon Wiring Club. Chama-se Down to the Silver Sea e para hoje vamos ficar com Knó e o tema Morgan. Artistas incoerentes, canções contraditórias, temas conflituosos, sons em delírio. Orelha Extra, um cozinhado desconexo, de Fernando Pedrita. Turn to the sun. to myself at 94. Spare dreams, stuck on life support. No way, if that's what lies ahead, I'll change. São os minutos finais da primeira hora de Orelha Extra. Daqui a pouco voltamos para cumprir a segunda e última. Para trás ficamos com Daniel Lang, o álbum Dead Speaks, e o tema foi You Will Return, com a participação da sempre muito recomendável Shadow Warden. Também os Miracles of Modern Science, enquanto não há álbum, o EP Memes. O tema já nosso conhecido, Dear Pressure. E mesmo até ao fim, Eric Copland, um dos membros dos Black Dice a solo. Seu último trabalho chama-se Joke in the Hole. O tema vai ser Bobby Strong. I'm gonna go get some more.

excelente segundo e novo disco de Michael Cronin, por isso mesmo chama-se MC2, na histórica Merge Records, serve para abrir a segunda e última parte de Orelha Extra, Shout It Out. Sejam então muito bem-vindos a Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. E até há pouco tempo desconhecíamos completamente o norte-americano Mike Mangione, acompanhado pela The Union. O álbum intitula-se Red Wings Blackbird Man. E por aqui já soa Cold, Cold Ground. Cold, cold ground. Don't you ever come around. Cold, cold ground. Don't you ever come around. I heard a songbird from a willow tree. I was tongue-tied and stumbling, a whisper on my teeth. I threw back my head, boys, to catch that bird to see. Branches were swinging, there was no one there but me. Cold, cold ground. Don't you ever come around. Cold, cold ground. Don't you ever come around. I dreamt of you, girl, singing out my song. There's nothing between us. My words upon your tongue. Flesh to flesh, babe, I traced you with my trembling hand. When I awoke up, I was nothing of a man. Oh, cold, cold crying. Come around. Cold, cold ground. Don't you ever come around. Everyone suffers. Everyone steals. No one can tell me not to feel this way I feel. So I'm leaving Kansas. I'm leaving my memory. Running West Bay. Where the ground meets the sea. He, disco em autoedição de Mike Mangione and the Union, chama-se Red Winged Blackbird Man. Ficamos com Cold, Cold Ground, e nos minutos seguintes vamos voltar ao produtor e também ao responsável pela editora Basic Channel, Mark Ernestes, que aqui apresenta os percussionistas Sabar do Senegal, sobre a designação de Jerry Jerry. O álbum chama-se 800% Nedaga. A edição é precisamente da editora do mesmo Ernestes, Nedaga. E vamos ficar com o tema NDE Gaye, que tem a colaboração de um já histórico percussionista do Senegal, no caso Dudu Ndaye Rose. Thank you. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Yes. 2 horas na orelha extra de hoje com a música de amanhã. Welcome to the future. Começaram como quinteto, mas estão reduzidos agora ao duo Daniel O'Sullivan e Alexander Tucker, a dupla britânica que assina Grumbling Fur. Este é o seu novo álbum através da Thrill Jockey, chama-se Glenastra. ficámos com Proto Genesis, mas em relação aos Grumbling Fur vamos continuar, porque de seguida temos por aqui a compilação de Outer Church, precisamente o clube que nasceu em 2009 em Brighton, também em Inglaterra, através de Joseph Stannard, ele que é jornalista da Wire, da Mojo e também da Quietus. É um duplo CD que traz por aqui os projetos que atuaram precisamente na Outer Church, todos eles, exceto o norte-americano Graham Resnick, precisamente. E vamos ficar com os Grumbling Fur, que aqui estão incluídos, o tema Tilda Holds a Sword and Lilies, e depois Pie Corner Audio, Black Mist, The Outer Church. Oh my gosh. Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. São os The Body no EP Master We Perish, que contém apenas três temas, um deles este, The Ebb and Flow of Tides in a Sea of Ash. É a Orelha Extra com Fernando Cabrita, canal auditivo suplementar, no ar através da Ruby, da Castrense e da RUC. De momento o programa está suspenso na Rádio Universitária do Algarve devido às possíveis transmissões de desafios de futebol. Estamos à espera que nos arranjem novo horário. Vamos a ver se tal acontece. Estamos no ar também através da Rádio UFSCar em São Carlos, no Brasil. E por aqui, de seguida, o excelente e novo trabalho para Matthew Barnes, que é o mesmo que dizer Forest Swords, chama-se Engravings. A escolha de hoje, Thorstone. Thank you.

Steal the Arrow. E uma trilogia essencial é a de Julia Holter, o seu terceiro disco, Loud City Song. Por aqui, Hello Stranger. Oh, É a despedida da Orelha Extra de hoje com o mais recente trabalho de Julia Holter, Loud City Song, Hello Stranger. Para o fim, também novo disco para The Icarus Line, chama-se Slave Vows, e o tema vai ser Don't Let Me Save Your Soul. Não se esqueçam, um podcast em orelhaextra.com, também no nosso Facebook, ou então no agregador de podcasts Face108.1. Tchau! Clear. Smoke is getting lighter in here.